Opa, pessoal, só um aviso. Eu, DJ Gatão, em Chamosa, São Paulo, queremos convidar a todos os nossos amigos da BOL e da UOL para a nossa hiper mega festa. Vai ser dia 15 do 12, às 15 horas, na nossa sala, Sala Gatão em Chamosa. Vai ter churrasco, refrigerante, chope, salgadinho, bolo, vai ter uísque, 12 anos, para quem gosta de uma bebida mais forte, certo, pessoal? Vai ser uma festa para todo mundo se alegrar, para todo mundo dançar, para todo mundo se divertir. Para quem não sabe, a BOL, ela comporta 50 pessoas na sala. Eu já fiz um contrato com a BOL. A BOL, vai aumentar a sala para 150 pessoas, ou seja, vai ter lugar para todo mundo, vai ter conforto para todo mundo, não tem problema nenhum. Outra coisa, eu já contratei dois segurança, os dois vai ficar na porta, não entra qualquer um, vai ser todo mundo revistado, só entra com convite, então vai ser segurança total. Depois da festa, a gente vai na sala de vídeo, eu fiz um vídeo que vai estar no YouTube, eu fiz esse vídeo para comemorar os 2 anos que eu conheci a Chamosa, a minha coisinha linda, a minha coisa rica. Então eu vou colocar na sala para quem quiser assistir, e quem não quiser pega o link, depois assiste no YouTube, certo? Outra coisa, pessoal, só um detalhe que não é importante, mas faz parte, entendeu? É sempre bem-vindo. Vai ter uma pessoa na porta da sala escalada para poder recolher os presentes. Você sabe, presente sempre é bem-vindo, né? Então faz parte da festa, então não tem problema. Então levem seus presentes, entra na sala, deixa com a pessoa, entra na sala, vai dançar, vai comer, vai se divertir. Então vai ser uma festa legal, pessoal. Então, desde já, eu e a Chamosa, nós agradecemos a presença de todos, esperamos que todos compareçam. Beijo! Chamosa, São Paulo. DJ Gatão.